jornais. Eram inventivas e publicavam jornais. Eram inventivas e pintavam os jornais. Eram inventivas, mas todas os colossais. Pela, a compromissar, a nós não merecemos, a nós escorrendo pelas ruas que eu descreo.